coisas acontecem com a gente menos espera. Um dia vai e o outro vem, e aí já era. Mas como um dia tudo passa em comemoração, levanta as mãos pro alto e faz uma oração. E repassa os pecados para o lado de lá. Todo mundo tem uma chance pra recomeçar. E pensar que tudo é possível, até se manter com miséria o salário mínimo. Ou quem sabe olhar para trás e perceber, parceiro, que já errou demais. Mas todo mundo tem uma chance pra recomeçar. E pode ter certeza que Jesus vai te ajudar. Olhar para trás não adianta mais. Viva o dia de hoje e cada dia mais. Olhar para trás não adianta mais. Viva o dia de hoje e cada dia mais. Olhar para trás não adianta mais. Viva o dia de hoje e cada dia mais. Olhar para trás não adianta mais. De hoje e cada dia mais. Mas às vezes é preciso errar, ouvir um conselho e acreditar. Que na vida é de idas e voltas, de sofrimentos e também de muita revolta. Mas que na vida tudo se supera, que olhando para trás já é uma nova era. O mundo evoluiu demais, hoje você fala de guerra, mas aqui existe muita paz. Aqui todos lutam, mas alguns desistem. Guerreiros de verdade, aqueles que se prevalecem firme e segue em frente, sem olhar pra trás. Recorda o seu passado, mas pensar em desistir jamais. Bem-aventurados são aqueles que têm sem justiça, pois a cada noite escura raiará um novo dia. Verás na frente a janela da esperança, porque quem desista é fraco. Conselho que eu carrego desde criança, a esperança é a minha persistência, que caminhando para frente aos meus sonhos vou dando vida. Vou dando vida, vou dando vida, é a luz da periferia. Olhar para trás não adianta mais. Vivo o dia de hoje e cada dia mais. Olhar para trás não adianta mais. Vivo o dia de hoje e cada dia mais. Olhar para trás não adianta mais. Vivo o dia de hoje e cada dia mais. Olhar para trás não adianta mais. Vivo o dia de hoje e cada dia mais. Ainda falam que o céu é da cor do mar, mas o mar você pisa e o céu não pode tocar. Às vezes acontece coincidências assim, coisa que você vive agora, que eu já vivi pra tudo. Tem sua hora e sua hora não tem fim, por isso que a gente morre e o mundo fica aí, pra que outra vida venha usufruir. Nesse mundo eu sou mais um que luta pra sobreviver. De dentro da favela ainda vejo criança morrer, mas eu tenho fé que isso vai acabar. E pode acreditar que olhar para trás não adianta mais. Vivo o dia de hoje e cada dia mais. É desse jeito, parceiro, olhar pra trás não adianta mais. Vivo o dia de hoje e a cada dia mais. Olhar para trás não adianta mais. Vivo o dia de hoje e cada dia mais. Olhar para trás não adianta mais. Vivo o dia de hoje e cada dia mais. Olhar para trás não adianta mais. Vivo o dia de hoje e cada dia mais. Olhar para trás não adianta mais. Vivo o dia de hoje e cada dia mais. A cada dia mais. A cada dia mais.